fácil compreender. Desmoldeado pra continuar, pra informação levar, pra poder comemorar. Espaço cultivado, colhi no seu devido tempo. Não se apresse que quem manda é o tempo. Esperto sempre espera, não sofre com mazela. Quem nunca se enganou com a bela gazela. Pele de cordeiro, mas se arrasta feita cobra. Porra, que embaliça, só te ataca pelas costas. Quando tudo funciona, é fácil vir falar. Cultura hip hop, coisa eterna e pá. Só quem luta é quem sabe, contra a dificuldade. Fazer rap no Nordeste, só com garra e coragem. Mesmo assim não reclama, eu sei quanto é difícil. Os caras das antigas me provaram já isso. Aprendo com de hoje, me espelho com de ontem. Nessa escola emergente, eu vejo bons horizontes. Se precipite, o sol também nasce no dia seguinte. Quem apressou, relógio parou. Bateria fraca, não aguentou. Tem espaço pra todos, conquiste o seu. Não atropele aquele que é meu. Olha o cu dos outros, esquece do seu. Quanto tempo na vida perdeu? O futuro é mais adiante, faça agora o presente. Procure informação para afiar a mente. Com a mente afiada que te faz flutuar. Captar as coisas boas que está no ar. Bastante informação para conscientização. Saber dizer o não para aqueles que querem ver no lixo, irmão. Desistir não vou, retroceder jamais. Estarei sempre na luta pedindo paz. Todos os males, pra os que estão aflitos, afogados na maldade. A luz pra escuridão, companhia pra solidão. O enviado de Deus, Pai, que sempre te dá a mão. Assim como uma mãe que cuida bem do seu filho, bem como uma ave que protege o seu ninho. É só seguir em frente, de cabeça erguida. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas já vieram, outras ainda vão vir. As vagabas, as drogas todas pra te destruir. Não foi a primeira vez que caíste, nem será a última. Vai em frente, não desista, continue na luta. Uma coisa aprendi com o passar do tempo. Caminhar e prosseguir, mesmo de encontro ao vento. Lamentos não carrego, rancores eu não guardo. Cresci fortalecido com a minha família agregados.